tava eu lá, tranquilo, vendo uma televisão numa tarde de domingo, aquele horário em que a gente não pode inventar nada pra fazer. Toda a patroa deitou do lado e ficou ali, olhando, observando. Depois de alguns minutos, ela veio com a seguinte ideia. Queridinho, que tu acha da gente dar uma depilada aí nas tuas partes? Por alguns segundos fiquei gelado. Mas respondi que não, é porque ia doer, tal e coisa e tal. Mas ela veio com novos argumentos sobre as novas técnicas de depilação e eu não tive mais como negar. Me pediu que eu ficasse pelado enquanto ela buscava os equipamentos necessários. Uia! Fiquei ali, olhando TV, mas com a mente vagando pelas novas sensações. Ela volta pro quarto com um pote de cera, uma espátula e uns pedaços de plástico. Eu achei meio estranho, mas sabe lá, né? Tava lá com aquele com um ar de dona da situação que ia deixar qualquer urologista se sentindo residente. Ui! Fiquei tranquilo e autorizei o restante do processo. Primeira humilhação, ela pediu pra eu que ficasse na posição de frango assado e liberasse o acesso à zona do agrião. Ai, ai, ai. Tira a cueca aí, querido. Aí ela pegou, né, as partes, como quem pega umas duas bolinhas de porcelana e começou a passar cera morna. Ai, até ali tava uma maravilha. Sim, deve estar maravilhoso. Aí, né, quando o rapazinho já tava todo alegre, como quem diz, oba, vai sobrar pra mim, eu fiquei imaginando que viria em seguida. Depois de tudo besuntado de cera, aí ela embrulha o material num plástico, com tanto cuidado que eu achei que ela ia levar pra viagem. Onde ela teria aprendido essa técnica de prazer? Na Tailândia? Na China? Na internet? Só que alguns segundos depois ela esticou o saquinho pra um lado e deu... um puxão repentino. Bah, tu é o melhor. Tu é o melhor, cara. Foi ele. Foi o Ramirinho, olha. Nós lá. Nós fizemos junto. Todas as novas sensações foram imediatamente trocadas. Puta que pariu. Essa hora o Mauro Borba entra na sala e toma um susto. Olhei pro plástico pra ver se o corpo do meu saco tinha ficado grudado na cera. Em pânico, ouvi a seguinte frase. Ai, queridinho, ainda ficou uns pelinhos. Peraí que nós vamos passar de novo. Não, não, só um pouquinho. Se depender de mim, eles ficam aí pra eternidade. Segurei o doutor esquerdo e o senhor direito nas minhas mãos, como quem segura os últimos ovos da mais bela ave amazônica em extinção, e corri pro banheiro. Sentia o coração batendo lá embaixo. Abri o chuveiro e foi a primeira vez que eu lavei o saco antes de molhar a cabeça. Passei alguns minutos só deixando a água escorrer. Saí do banho, mas nesses momentos de dor, qualquer homem vira um bebezinho novo. Faz merda atrás de merda. Ai, onde é que eu tava com a cabeça quando eu peguei o gel pós-barba com camomila que acalma a meu pele, enchi Deus. As mãos meu e Deus. Passei ali. Meu Deus! Foi como se eu tivesse passado molho de pimenta. Aí sentei na privada, peguei a toalha de rosto, enquanto abanava o suor e secava as lágrimas, fiquei assoprando e abanando a zona como quem abana um boxeador no décimo round. Olhei para o meu pobre e indefeso amiguinho lá embaixo. E ele, tão alegrinho, poucos minutos atrás, tava tão pequeno e desenxavido que parecia que eu tinha saído de uma piscina com 5 graus abaixo de zero. Nesse momento, a patroa bate na porta do banheiro e pergunta: Que tá acontecendo, hein? Aquela voz antes aveludada soou como um carrasco mandando eu entregar o presidente da revolução. Saí do banheiro e voltei pro quarto. Ela estava argumentando que os pelos tinham saído pelas raízes, que demorariam pra voltar a nascer. Nossa. Olha, pela espessura da pele, vai ficar ótimo. Ah, pela espessura da pele no meu saco, os meus netos vão nascer sem pelo. Ela pediu pra olhar como estavam. Eu falei pra olhar só mais de metro de distância e sem tocar em nada. Vesti a camiseta e fui dormir peladão, só de camiseta. No outro dia de manhã fui me arrumar pra ir trabalhar. A zona tava mais calma, mas mais vermelho que tomate maduro. Pela primeira vez eu senti o vento bater em lugares nunca antes visitados. Tentei colocar a cueca, não deu. Procurei uma cueca de veludo, nada. Vesti a calça mais folgada que eu achei no armário e fui trabalhar sem cueca. Entrei na sessão da firma andando igual cowboy cagado. Falei um bom dia meio seco, sem olhar nos olhos de ninguém. Yeah. E passei o dia inteiro trabalhando em pé, com receio de encostar os tomates verdes fritos em qualquer superfície. Que não beleza, adianta, tem cara. Coisa que só mulher é macho o suficiente pra enfrentar. Que maravilha, de quem é isso? O Thiago Nascimento. Concorre!